Oi, Solo. Boa tarde, Chané 6314. Na Fox, na sua escuta. 6314. Táxi via Alfa, reportando Cidade Juliette. Ok, reportando Cidade Juliette. Controle Golf 807, está executando desvio à esquerda, 10 graus à esquerda, depois retorna para Pelo. Após desvio, está livre na proa de Duna, 1807, descendo a 2000 pés, ajuste 1098. Após desvio, proa de Duna, desce 2.1098, Golf 807. Zul 4112, redução indicada, 200 nós, 2009, descendo 3000 pés, sem restrições de altitude, ajuste 1098. E 18.200 nós. Whisky CRX-Ray. Prossiga, senhor. Ah, informe que tínhamos no radar um tráfego mantendo 1500 pés aí no corredor caixa prévia, sem contato com esse controle. Ele deve estar próximo agora à região de Valença aí. Ele sumiu do radar, mas deve estar próximo à região de Valença. Fique atento, ok? Eu não tenho nenhum dos dois. Azul 4065, chama Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, bom voo. Chama Recife, 125 decimal 1, 3325 na secundária, Azul 4065. Salvador, boa tarde, é o T3217, formação Zulu. 3217, boa tarde, assina a identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. É, identificou para o 050, confirmou a chegada a bom. Bonf, afirmo, Bonf. É 3-4, Solo, estamos aproximando aqui da Juliette. 6314, ingressa Juliette, portão 5. Juliette, para o 5, ok, obrigado. Do 4112, sobre vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa limite ao curso localizador. Ok, mantenha proa limite ao curso, azul. Polo 396, desce a 4000 pés, sem restrições de altitude, ajuste 1098. O 396. Sequestramento ao gol, 1649 na 2. 1649, aguarde para iniciar o pushback. Oxenê 6314, ingressa Juliette, portão 5. Ok, ingressando aqui na Juliette para o 514. 1649, autorizado acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo. Autorizado nos dois, chamar para o táxi. Chamarelo, 1649. Até as condições visuais, você apresentou notificação na sala de sala IE Salvador? Não, tudo bem, mantenha as condições visuais 510. Você vai fazer, efetuar o cruzamento do campo pelo litoral ou na vertical mesmo? Então você ingressa no corredor, corredor Bonfim, corrijo, no corredor Interlagos. Cruza pela vertical da cabeceira no 7, pode ser? Sente. O azul 412 intercepta o localizador assim que cruzar? Afirmo 4112, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Automático, portaria. Boa noite, 07, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Ok. câmara estabilizada, Gol 807. Gol 396, redução indicada 2009. Reduzindo no 396. Ah, 396, sobre o setor radar, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. Mantendo proa, limite, curso do localizador no 396. Prossiga, Whisky Sierra X-Ray. Frequência livre, bom pouso até o regresso. Lima Papa Mike, aguarde. Foxtrot, Tango, Oscar, prossiga. Me chame novamente, ponta norte, deve estar Taparica. Lima Papa Mike, prossiga. Por isso meu questionamento, por onde você ia cruzar o campo? Se ia pelo litoral mesmo ou se ia cruzar mais pra dentro da cidade? Então permanece a autorização dada. Seu ingresso no Interlagos, vem pela cabeceira no 7, passa na vertical da pista no 7 e sai no axé como se fosse uma decolagem, ok? Estabilidade, Gol 807. 807, chame torre 18612, bom pouso. 18612, bom trabalho. Do 4112, desce a 2000 no grátis, desejar e complete LS com a torre. 18612, bom pouso. 18612, boa. Bom, 396, desce a 3000 pés, ajuste, chão no 0 no 8, está autorizado a final do ILS X-Ray. Nesta proa, intercept e reporte estabilizado. Descendo 3000 pés, ILS X-Ray, no 396. Torre, boa tarde, boa noite, 07, meia milha para o externo já estabilizado. Boa tarde, boa noite, 07, baixou e travou? Baixou e travado. Boa noite, 07, livre pouso, pista 1-0, o vento 1-7, 0 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 8. Pesado, pouso na 1-0, boa noite, 07. Controle 1-20-8, transponder 5404. Autorizado Guarulhos 340, volta conforme o plano na Persolo 44. Decola pista 10, saída da El, após lida, chamar controle 1208, transponder 5404, 3155. É da El, Leda, Eudes. Da El, Leda, Eudes, 3155. Seja o 55, tá correto, chama para chegar questionamento. Vai chamar controle 3155. Dael, Leda, Eudes. Afirmativo. Ok, obrigado. Meu facinho, você apresentou o plano ou notificação de voo na sala IS Salvador? Para de autonomia, alterna Aracaju. Quanto está a bordo no 5? 66. 66, quando vai arrastar táxi direito em geral, conforme espera na 90, torre no 86, Índia e Alfa, ponto espera da ONU 0526, ONU 649. Foxtrot Lima, aciona transponder 0150. Doutor, boa tarde, F5729, formação Zulu, descendo na ponte para 160. F5729, aciona identificação, descendo ao nível 0, meia dúzia 0, vigilância, chegada a ponte. Identificou para 060, 5729. Romeu Fox Lima. Acione 0150. Eu vou no 649, próximo, 50, pronto. 49, mantém a posição. Mantém. Serra 50, confere. Então, Lima Papa Mike, é o Romeu 44. Robson, grato. Torre Salvador, boa tarde, gol no 396, a 5 milhas de distância. Boa 807 no solo 30, à direita 129 solo, boa tarde. 329, boa tarde. Talion 396, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0 no 8. Reporte Ará 6. Boa tarde, Bruno. 807, livrou na Fox. 807, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, Bruno. 807. 8 azul 4, 1 no 2. Palme 18, ele ficou usando a 0, obrigado. Air Portugal 021, descend until 2000 feet, QNH 1018, we are clear, final, ILS approach, 2010, report on localizer 4. Clear down 2000 feet, QNH 1018, and clear for ILS approach, runway 1, report on 021. Boa tarde, controle, TAN 3192, sente a informação Zulu para prosseguir na descida. 3192, boa tarde, acione identificação, desceu nível 050, vigilância, chegada à maré. 050, identificou, chegada à maré, TAN 3192. TAN 3217, desce a 4000 pés, ajuste no 08. 4000 com no 08, TAN 3217. 0 graus com 09, nós, TAN livre pouso, pista no 0. Livre pouso, pista no 0, no 396. Portão 08. E Alfa Juliette, portão 08, azul 41112. Gente, recebo sua posição primária, mas não sua altimetria, nem modo Alfa, nem modo Charlie. Lima Papa Mike? Lima Papa Mike na escuta, senhor. Chame torre para o cruzamento, 1986, até daqui a pouco. 286 até dar mais, daqui a pouco, Lima Papa Mike. Ô, papapapá, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, ingresso perna do vento, dá um no zero e vai efetuar o cruzamento sobre a vertical da torre. Reporte no través norte da torre para o cruzamento, Lima Papa Mike. Ingressando no vertical, no, na... Na perna do vento, dá um no zero, efetuando o cruzamento na vertical da torre, Lima Papa Mike. Forte através norte para o cruzamento, Lima Papa Mike, estou com tráfego na curtíssima final 10, tráfego é um Boeing. Tá visual comigo, já vai reportar no norte da torre. Desculpe tráfego, pessoal. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5627 com informação do Lu. Trip 5627 Aracaju, copia? Copia. Autorizado Aracaju 5627, nível 190, curso 677. Decola pistão no zero, curva esquerda, Cuca, Jama, pós direto. Controle no 20, decima 8, transponder 5407. Bem, reporte livrando no 1000. Via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, perfil Cuca, transição Jama, após DCT. Controle 120, décima 80, 5407 será o transponder para o trip 5627. Eu não copio o transponder e a saída. 96 no solo 35, libere próxima à direita na taxiway Fox e chama o solo 121, décima 9, boa tarde. 129 na 39. Só confirmar a posição de estacionamento é no 07. Negativo, 09. condições de dar uma manobra? Tá, afirmativo. Gente. Solo Salvador, Gol 1396, livrou na Fox Trans. 1396, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06-1396. 1-8-16, tudo aí, senhor. 1-8-16, Portugal, 021. Boa tarde, obrigado. A transferência novamente ao controle. Passará no farol de Itapuã, Lima, falta mais. Salvador Salvador, muito boa tarde. É Portugal 021 with runway time. Good afternoon, é Portugal 021. Continue approach and stand by runway vacated. The ultimate side 1018. Continue approach, Grenade 1018, é Portugal 021. O 649, draft para a direita, efetou o cruzamento, helicóptero, 500 pés, não vai interferir com sua decolagem, está livre, down no zero, vento 170 graus com 08 nós. Gente, livre decolagem no 649. Salvador, papapá, Lima, papá Mike. Lima, papá Mike, prossiga. Prosseguindo pelo corredor Axé, Costa Azul, para um TGL. Confere, reporte visual com local de pouso. Portará quando visual, Lima, papá Mike. Ô, 5C2, nota visual com terreno, setando pequeno de via direita para 230, 5 meses. Ciente, 5729. Essa Juliette, portão previsto 06, tem um tráfego da tela em cima da puxada. Tá, sim, vai manter essa Juliette, vou aproveitar. Ah. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, tá na vertical da rotatória, a visual com a aeronave na chegada 10. Chame torre, 1-1-8-6, bom pouso, Romeu Fox Lima. 18-6, comandante, grato. Boa. Torre de Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. 649, decolos 37, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo e boa tarde. 208, obrigado, bom trabalho. Romeu Fox Lima, prossiga. Vertical da rotatória, sessões, pouso direto, parte 5 e BTA, está visual com a aeronave na final da 10, está autorizado na retaguarda da mesa. 17. Cabeceira 1-7, ok, reporte na curta final, ajuste 1-0-8. Afirmativo, meu comandante, curta final 1-7, pouso parada na mesa, o Fox, né? Portugal 021, clear to land runway 10, the wind is 150 degrees with 10 knots. Clear to land runway 10, Portugal 021. 0-8, 5729, forma o tráfego, 1 hora, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés. Ciente, não tem visual nem de casa ainda, 5729. Tango, Foxtrot, Tango Oscar, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, passando 4.500 em descida 3.000 pés, embora 737-800. Atento, não à vista, ciente do tráfego, Tango Oscar. Aproximação, aguardando pista 10 livre, forma o tráfego à esquerda, helicóptero 500 pés, ele vai efetuar pouso pairado cabeceira 1-7, não vai interferir com a sua aproximação, aguarda autorização de pouso. Deixa eu guardar a autorização. Salvador, boa tarde, o Xenai 6327, ponto de espera, dá um lugar pronto. Boa tarde, o Xenai 6327, mantém a posição. Mantém a posição, 6327. Meu Foxinho, informa o tráfego à direita na curta final 1-0, tráfego R2 da TAM, irá efetuar pouso pairado, cabeceira 1-7. O vento 1-7, 0 graus com 08 nós, reporte no solo controlado. Olha, senhor, meu comandante, já na final do 1-7, pouso pairado sobre a mesa, o Romeu Fox Lima, aguardando a passagem da aeronave para 10. 021 on the ground at 40, call 121-9, good afternoon. 121-9, good afternoon, Portugal 021. Ok, sim, está livre agora, a aeronave já está 9 para 8 horas, passou 300 pés. Chame Torre Salvador, 1-1-8-6, bom pouso. Tem uma Papa Mike visual no Costa Azul. Sequência livre da coordenação, bom pouso até o regresso. Livre, Mike. Alfa, Oscar Juliette, Portugal. Confirma o tráfego, chamou o solo? 3-1, fica o 5 para o puxo e estacionamento. Minuto, comprou a de rotatória da presente. Gente, Fox Trotch, Tango Oscar. Objeto 5729, livre do tráfego, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Beleza, vai interceptar, reportar na final, 5729. Vai, pessoal, isso, sem problema? Tá livre, o 5729, desce então 2500 pés, 2500 pés. 2500, obrigado, 5729. Colin mantém 6327. Autorizado via pista até o pátio 5. O Romeo Fox Lima reporta livrando 17. Seu solo é 4-1. Reporta localizador, capa vista, 5329. Então 219, solo, boa tarde. Dentro 219, boa tarde. Segura a pista, Romeo Fox Lima. Gente, Romeo Fox Lima, até uma boa tarde. Torre, boa tarde, Web 5729, VLS. Boa tarde, Web 5729, reporte marcador externo contra enxecado, altímetro 1018. 1-0-1-8, reportando externo, baixado, checado, 5-0-2-9. Sinema 327, livre decolagem na pista 1-0, o vento 1-6-0 graus com 1-0 nós. Livre decolagem, 6327. Contente da Juliette. 2-3-1-9-2, porta elétrica. Angosca, mais um minuto para a rotatória, tem um campo à vista. Fox Trot, Tangosca, chame torre 1-1-8-6, boa tarde, bom pouso. 186 com a torre, Oscar, grato. Volo 649, chame Recife, 1251, alterna 13325, bom voo. 251-13325, boa. Número 1, passando marcador externo no momento, tráfego é um Boeing 737 do Abjet. Vai reduzindo a melhor possível, se ajustar com o número 2, reporte final de 3 milhas da 1-7. O ajuste é 1-0 ou no 8, Fox Tango Oscar. 18 ajuste, com separação, número 2 para pouso e visual com tráfego na sua final. Prossegue, 3 milhas para chama, Oscar. Sim, ativo. Tarde. Passou esse ano, baixar travado, 5-2-9. Por patrulhamento, ok? Ok, ciente, o Lima, Papamai. 7, tráfego em helicóptero, é com o Charlie 35, não vai interferir com sua aproximação. Tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-8-0 graus com 0-8 nós. E fico atento na curta aproximação. Informo pássaros, ok? Por isso aí que interfira na aproximação, fica atento. Ok, 1-8-0 com 8, V18, pouso autorizado, ciente, o tráfego aproximando para 1-7, está visual, 5-7-2-9, atenta pássaros. Sinema 327, decola 44, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. Volo 208, muito grato, bom domingo, 6327. Pista ciente, confins 360, na uniforme Zulu, nomeia. Pista 10 à direita, Bael, letra Frit, 208-5425. Azul 418, quantas vezes correto, chama para o espectacionamento. Vai, informa. De solo de Salvador, é o Chané, 6321, está na posição 5 com a informação Zulu. Autorização para Brasília, por gentileza. Sim, 6321, guarda copo, um minuto. Ah, só escuta, guarda. O 3192, apenas informação de tráfego para a posição de 3 horas, 3 milhas e meia com rumo nordeste. Está mantendo 500 pés, um Robson 44, não interfere na aproximação. O aeronave já na curta final 17 até o Pátio 4, está livre e prosseguir. Então, boa tarde, Mike Eco Delta. Com traço já ultrapassado. Guarde pista livre, o Fox Tango Oscar. Aguarda. 5-5 está na escuta. 3-1, 3-5 na escuta. Só puxou da forma de deixar o portão 06 livre? Afirmo, 3-1, 5-5 vai puxar mais pra. Ficou no 396, Juliette 06. Escuta final, Guilherme. Cliente, informa aí do senhor que após o pouso é que é um backstreak até o hangar da Bata e vai agilizar. Afirmativo. Abisco 729, no Solos 46, direito 1219, solo, boa tarde. Direito 219, obrigado. Os meios já pode ingressar na Juliette. Afirmativo, bola 396. Solo de Salvador, Web 5729, livrou na Fox, boa tarde. Web 5729, Alfa, ingressar, vai manter seu taxi Juliette. Alfa, vai manter seu Juliette, 5729. Zulu, até a próxima. Lima, Papa Mike, vai prosseguir para o grupo Zulu, CIA, Aratu, senhor. Ah, é Aratu, sim, na minha escuta então. Ventos PR, reporta visual para o local de pouso, Lima, Papa Mike. Postará visual no local de pouso, Lima, Papa Mike. Brasília 320, Alter Zulu 17. Decola questão no 0, curva direita, Harbor, Elefa. Controle 120, decima 8, transponder 5401. 3197, confirmando só a intensidade do vento. 7, decola pista 10, curva direita, Harbor, Elefa. 1208, controle 75401 no transponder, a chamada 6321. 6321, contagem mais correta, chão se estiver funcionamento. A chamada na porta 5, obrigado, até já. Papa Romeu Alfa, Romeu Bravo, copia. Autorizado para Petrolina 300, Alter Zulu 20. Decola da pista 17, curva esquerda, Momo, Cogbo, após direto. Controle 120, decima 8, transponder 5125. Uno 65. Meu bravo, parte pra B. Zero meia? 07. O acionamento de táxi vai chamar torre 118612, Alfa Romeo Bravo. Solo Salvador, TAN 3155 para o táxi, 185 a bordo, alterna galeão, 3 horas e 50 autonomia. 3155 TAN, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro na 018. Autorizado, parte Índia e Alfa, ponto de espera 186, TAN 3155. Air Portugal 021, the ground. Again, please. Air Portugal 021, give way to Airbus from TAM, now taxiing by April 1, after him. Juliet, gate 1-1. Ok, eu give away to the traffic on the apron, then Juliet, then stand 1-1, é Portugal 021. TAN 3-2 no 7, Juliet, remoto no 2. Juliet, remoto 1-2, TAN 3-2 no 7. Webjet 5-6, corrigindo, 5-7-2-9, Alfa, Juliet, portão 02. Alfa, Juliet, 02, 5-7-2-9. Controle, Oceania 6327. Prossiga. Passando 130, existe possibilidade de manter comigo final nível 180. Para tanto, chama o centro Recife, frequências 125 decima 1, secundário 133 decimal 25, coordena diretamente com eles. Vamos voltar ao regresso. Obrigado, até bom. Centro, boa tarde, Oxené, 6327. 3155, posto para 1-0. tarde, 355, ali mantém, cabeceira 1-0. Autorizado, ali mantém 1-0, 3-1-5-5. 3192, no solo 5.